mim, os sinais do nosso fim. Ajeita a primeira em casa, nossa cama tá parada, e eu tô sem saber o que fazer. Tu quer me perder? O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada. Eu arrumo a mala e vou. Quem cala consente os sinais do mente. Confessa que não tem amor. Não tem amor. Saber o que fazer, você quer me perder? O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada. Eu arrumo a mala e vou. Quem cala consente, os sinais não mentem. Confessa que não tem amor. Não tem amor. Não tem amor. Não tem amor. Procura para você brincar. Não fique implorando por quem não te quer. Não sou mais criança, hoje eu sou mulher. Já foi meu, agora pode ser de quem quiser. Você já foi toalha pro meu rosto, hoje é tapete pro meu pé. Já foi meu, agora pode ser de quem quiser. Você já foi toalha pro meu rosto, hoje é tapete pro meu pé. Já foi meu, agora pode ser de quem quiser. Você já foi toalha pro meu rosto, hoje é tapete pro meu pé. Já foi meu, agora pode ser de quem quiser. Você já foi toalha pro meu rosto, hoje é tapete pro meu pé. Batalhão da Restauração, identifica a sua emissora. ZYM 632, frequência modulada, 106.3 MHz, Associação Comunitária, Rádio Comunidade FM, São Cristóvão, Sergipe. Você conhece uma pessoa ou uma família que sofre por conta das drogas? Temos a solução para você. O Batalhão da Restauração é um projeto social gratuito de prevenção e combate à dependência química. Precisa de ajuda? Fale conosco através do número 3253-3697 ou através do WhatsApp no número 99826-2166. Endereço: Avenida Maranhão, 3095, no Santos Dumont. Estamos de portas abertas para te ajudar. Batalhão da Restauração, cuidando da família sergipana. Meio-dia e três. Comunidade FM, nosso bloco de apoio cultural. O batalhão é um lugar de restauração. O Capitão Samuel agora faz parte da nossa história. Eu bati nessa porta e ela se abriu pra mim. Quem chega aqui se sente acolhido. Essa obra não pode parar. Não pode parar. Ligue 99826-2166 ou 3253-3697. Batalhão da Restauração, cuidando da família sergipana. A temporada do futebol 2024 é na Comunidade FM 106,3. E neste sábado, na Arena Batistão, a equipe Emoção do Rádio entra em campo pela Pré-Copa do Nordeste. Confiança e Retrô. Narração de Alan Veroni, o garotinho da galera. Comentários de Evandro Noronha, o tático técnico. Reportagens Manuela Miranda e Kleber Sorriso. A abertura do pré-jogo às 15 horas. Vem com a gente, porque aqui tem mais emoção, pé a pé, lance a lance, até o caminho do gol. Do gol. Comunidade FM 106,3, a voz da cidade histórica. Em fim de semana, completão no Mix Mateus. Ofertas válidas para Aracaju e Nossa Senhora da Glória. Feijão tá na mesa, R$6,59. Assim com osso bovino, R$15,79. Contra filé bovino, R$31,90. Costela ponta de agulha bovina, R$15,79. Peixe tilápia, R$22,40. Batata smack em fryers, R$23,90. Cerveja Spaten, R$4,49. Desodorante Rexona, R$14,90. Papel higiênico personal VIP, R$9,49. Fim de semana completão é no Mix Mateus, Aracaju e Nossa Senhora da Glória. Beba com moderação. Comunidade FM 106,3. Esporte na cidade histórica. A temporada do esporte 2024 vem aí. E a equipe Emoção do Rádio vai continuar dando um banho de cobertura pra você, torcedor. Aonde a bola rolar, a Comunidade FM 106.3, a voz da cidade histórica, vai estar lado a lado vibrando com você. Os craques do microfone já estão escalados. Kleber Sorriso, Alan Veroni, Evandro Noronha, Manuela Miranda e Carlos Andrade. Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Séries C e D e tudo do futebol amador de São Cristóvão e Grande Aracaju. Benedito FM, Rádio Escola, a sua voz estudantil. É paixão nacional e futebol sergipano é a nossa paixão. Precisa alugar máquinas e equipamentos para sua construção de pequeno, médio ou grande porte? Você vai achar tudo o que precisa na Loctal Locação e Manutenção de Máquinas. Acelere sua obra com os melhores equipamentos para construção civil. Aqui você pode alugar andaime, escora metálica, betoneira, furadeira, martelete rompedor, lixadeira, bomba submersa e muito mais. Solicite um orçamento através de nossos canais de comunicação ou visite uma das nossas lojas em Aracaju, Rua Frei Damião, número 88, bairro Marivã. Ou na Barra dos Toqueiros, Rua A, número 27, Recanto das Andorinhas. WhatsApp 799-9912-0598. Telefone 3223-1472. E-mail loctal@loctal.com.br. Vem pra Loctal! Venha saborear um delicioso almoço. Restaurante Família Vilar, a melhor comida da região. Temos também delivery. Ligue 999594688. Aceitamos cartões de crédito e débito. Restaurante Família Vilar, Rua Barão de Mauá, número 4, Rosa Elze, em frente à UFES. FM 106,3. Cultura, informação e prestação de serviços. Rádio comunitária com compromisso e credibilidade. Comunidade FM 106,3. São Cristóvão, Sergipe. A voz da cidade histórica. Comunidade FM. Boa tarde. Comunidade FM 106,3. O que é sucesso? Você ouve aqui. Sei que você me entende bem. Sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? A música não para. Eu tô ouvindo. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Você vem aqui me acostuma errado. Toma meus pedaços pra quebrar de novo. Sucesso, você ouve aqui. Comunidade FM 106,3.